Azul 2795 na final da 10. Azul 2795, completa final, torre 1 no 8.95, com Gol. 8.95, é o Gol 2194, mais duas trilhas, pode curvar a esquerda na Pro 366, completar? O 2194, complete a redução de velocidade e autorizado, esquerda Pro 366, descendo para 2.500 pés, o ajuste no 04. Desce para 2.500, reduzindo. Na proa do 3.94. 58 após o tráfego na curta, aliás, manteu no zero. 58, ali mantém a porta do tráfego. Azul 9148, solo 44, direita 121 decimal 9. Direita 219, azul 4, corrida, 9148. São 3831, após Pelô, voo Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, o ajuste em Salvador 1.04. Já abri todos os desenhamentos, entrando para 2.500, confirma? Positivo, 2.500 pés. Após pelo outro, você avisa o 3.600 para completar o final, Renato. Tem esses desenhamentos, então deve ser 2.500, pode ser 2.300. Rapa Cover, report Red Tech, under 077. O 2795 está livre com os autorizados, estuda já. Está autorizado, 2795. Meia 313, reautorizado, 4 mil pés, ajuste, 10 no 4. Oi, 358. Controle Salvador, SAM 3858. Zero, saída Momo. 370 Momo, 3858, via. Passando 372-2194. Confirmo com o controle? O 2194, estabilizado, 372. Positivo, torre 1 no 8, decimal 95, bom pouso. 295, boa noite. Torre, boa noite, voo 2194, final de 4 milhas. 2194, continua a aproximação, aguarde pista livre, 1014 ajuste. Aguardando 2194. Azul 2795, sala 48, direita 121, decimal 9. Vai liberar a direita 219, azul 2795. Azul 2795. 2795, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, entrevista 04, Romeu do parte 3, atento ao balizador. Autorizado Pouso na 10, 2194. Dan 3305, a sua identificação, desce via nível de voo 070, chegada Mari. Autorizado, Mari da presente. João 096, Fortaleza, Serra Brava, Porto Sul, Zulu, aprovado nível 370, via Zulu 19, até Bangu, após direto Abuco, após direto Fortaleza. Recola da 10, curva esquerda, saída Momo, transição Proti, aciona 5417, controle 120, decimal 8. Dan 3831, completa final, torre 1 no 8, decimal 95, com pouso. Cara, até mais tarde, é só que você errou. Segundo 096, no portão 9, chame pronto, chuveiro de funcionamento. Sola 50, 1219, vai levar à direita. 219, boa noite. É, torre voo 2194. A gente livrou agora no começo, a gente tem que ver se é dentro do aeroporto, mas tem massa aí próximo à cabeceira. A gente já foi reportado já aos bombeiros. Salvador, buenas, 3831, baixado, travado. 3831, avistado, vento 120 graus, 109, pouso autorizado, pistão 0. Autorizado, pouso, pistão 0, 3831. Chamei 6313, após Pelô, Serra Vita 366 para completar a final R9. O descida está autorizada para 2.500 pés, considerando a restrição de altitude. Azul 4298, após ITAP, Serra Vita 368. Após ITAP 368, Azul 4298. Tá 3858, chama agora o centro Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45, bom voo. Obrigado, tenha uma boa noite, tá 3858. Fala 53 direito no 219. Vai, você vai entrar, você vai entrar. Comandador, vai na 73, vamos livrar da ameaça. Vai na 73, ataque de Alfa, aguardando antes da Juliette. Alfa de Juliette, 73. 298, desce para 4 mil pés, ajuste no 014, após CAV 368, completa a sinal RNAV. 4.014, após CAV 368, prossegue o RNAV, 14.298, estão no verbo. Simplice, score code 5160. Practice on the 077, approve tax by April 1. Report passing APIN gate 06. A 3831, Juliette Portão 02, agilizando. Juliette 02, agilizando, para a 3831. Curva direita na saída, Tael, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5426, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para Guarulhos, em voo 340, piloto do voo 10, depois Salvador, depois o volante de voo. Coluna 0, pela curva direita, seguida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa. Transponder 5426, controle 308, tempo 3895. Rádio para 3815, chama o drone, feedback funcionamento. Sim, 077, proceed your taxi via Epiron 1, India, and Alpha, to hold the point runway 10. That call tower 118.95, inside 1014795. No 8, decimal 95, com pouso. 1895-4298, obrigado, boa. Boa noite, azul 4298, intercepta sinal. 4298, continua a aproximação, número 2, chapuzo, ajuste no 014. 1904, 4298. Após o TAP, voo 2366 para final do procedimento RNAV, deixe mantendo 00 pés e ajuste o oxímetro 1014. Guararema 313, solo 2300, liga direita, chama em 1219, solo. 2782, essa notificação via chegada a Mari, esse mate 050, ajuste altimetro 1-0-1-4. Autorizado pouso 4298. Liga Alfa Juliette, posição 62. Contra 077, holding point, 110. 077, mantém o holding point. 077. Bono 096, chame táxi. Okay, mantém posição com 2077. Solo, solador, muito boa noite novamente, é o centro 2.5, corpo para push e acionamento. Só 3305, completo final. 118, decimal 95. 295, até preparado. Agora está 3305 a 3 milhas do 372. 3305, continua a aproximação, aguarde pista livre, o altímetro no 0 no 4. 0 no 4, aguardando. Solo 03, direita 121 na décima 9. Direita 219, 4298. Obrigado, boa. Três, três, zero, cinco, completo final, chame dois. 118, décima 9. Autorizado, pista no 0, vento no 20 graus, 109. 120 com 10, vive em posto. 1207, vai inside through the traffic confinement. 1207, traffic confinement inside. Ok, 1207, after the traffic land on runway 10, you are clear to line up and wait, runway 10. 1077, behind traffic confinement, line up runway 10, behind. Romeu da Juliette para ingresso. Seven, Apple 8110. Autorizado o Alfa Victor 366 para final do procedimento RNAV. Esse mantém agora 4 no pé. Isso é o metrô na 014. Torrino no 8, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 4, bom, boa noite. A 3305, mantém a posição, Juliette e vai dar passagem ao Airbus da companhia Taxena próximo através do portão 08, está visual? Passagem ao tráfego após ingresso a Juliette, o portão 07, 3305. So runway, I think we had a very loud noise before our lift off, and I think it's a good idea to check the runway. Okay, thank you very much. We will check the runway. Thank you. Ground 10.8, Salvador Departure. 208. Gol no 096, mantém a posição alinhada na cabeceira. A aeronave que decolou reportou um forte barulho e pediu que fizéssemos uma revisão na pista 9. Mantém a posição aguardando a autorização de decolagem, ok? Via Momo Departure. Still fly heading Momo Intersection. Clear to climb flight level 310 Momo Departure and confirm direct Momo Condor 077. That's it. You can fly to Momo Intersection. Direct Momo Condor 077. Condor 077. Condor 077, go ahead. Flying heading Knox. Victor Uniforme, November Oscar Kilo. Yes, we are direct Bullock, Mike Oscar. Okay, confirm the point we are near to Condor 077. Victor Uniforme, November Oscar Kilo. Direct Bulldog, Condor 077. That's it. Uno 096, pista Uno 0 liberada, livre decolagem, vento Uno 20 graus, Uno 09. Decolagem 09. Boa noite, é o TAN 32, com 5 pontos, considera da 10. 18 no 5, autorizado a manter pista Uno 0. Dado o procedimento por 232782. Está autorizado, azul 2782, decenal 2500 PES, como estabilizado, servido 3666. Desce para 2500, 0094, reportará estabilizado, azul 2782. Uno 096, decolado, azul 6, controle 1208. 208, grade, boa noite, voo 1096. Controle Salvador, muito boa noite, voo 1096 na Como, cruza 1200. 1096, contato, radar na decolagem, sub, mantendo de voo 370 via saída. 370 via Momo, voo 1096. Yes, nothing was found, I wonder was it. Okay, thank you very much. Bye-bye, Kota 0-7-7. Do 9271, formação Romeu, para Campinas, Copio 360. Para Campinas, Serra Brava, Filho Papá, aprovado nível 36200, via Pesulu 10 até Fubase, Papai Uniforme Bravo Alfa Vita Fubase, é o Pesulu 16 até Pósimo, Papai Oscar Sena Mike Uniforme Pósimo, vai direto com Fins, Charlie 9 Fox, e após prossegue conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitoral, Motiva. Aciona transponder 5433, controle 120, decimal 8. Então 3895, decolou os 20, chama o controle de Salvador no 20, décima 8. 1208, boa, tá 3895. Estabilizado azul 2782, visual para cima. Azul 2782, completo sinal, chama em torno, 118, décima 95. 2895, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3895. Boa noite, azul 2782, passando 372, baixado, travado. Azul 2782, tráfego avistado, utilizado o pouso pista na 0, vento no 20 graus, 099, ajuste altímetro na 0, no 4. Na 0, no 4, utilizado o pouso não na 0, azul 2782, obrigado. 9, boa noite, informação Romeu, Guarulhos, copio 360. Copio 360, Centro Romeu. 2179 aprovado para Serra Bravo, Golfo Romeu, nível 360, Jefferson Zulu 10, até Taubaté, Sango Bravo Air, Costa Fome Rota. Recolo da 10, curva direita, saída da El, após Leda e após Motiva. Aciona 5431, controle 120, decimal 8. Autorizado 3360 para Guarulhos, Jefferson Lutano, Forte Tabaté. Recordarete, direita, direita, da El, Leda, Morte. 2707, contato corrijo. Acende a indicação e a chegada bom, se mantém a 4 mil pés. Ajuste o cimetro no 0, 1, 4, 2707. Exato, Serra 2367, para final do procedimento terminado. Azul 10782, sol 3. Azul 25, libera direita, chama o sol Salvador no 21, decimal 9. Vai liberar a direita, chama no sol 219, o azul 2782. Gol 10096. Chama agora o centro Recife na frequência 12685, alterno no 2545. Boa. Bom, desse gol 1246. Sua indicação via chegada Conf, desse mantém 050. Ajuste o quilômetro no 014. No 5, chama agora o centro Recife, 12835, alterno 251. Bom, muito boa noite, até 3, 2, 1. Tá. Para o solo? Boa noite, Ana 3, informação Romeu, aguarde o meu solo. Para o táxi 279, QB 181, 498, Galeão. 2179, aprovado o táxi à direita, via Indial, papel com espera para o sino 0, torre 118, decimal 9, 5, então se meteram no 0, no 4, bom voo, boa noite. Graças. 21179, reautorizado. Alinhagem circular, zona 0, vento 120 graus, 099. Cliente, a linha decola 21179. 313, cópia. Ana 313, aprovado. Serra Bravo, Volta Romeu, Guarulhos, nível 3620, e Upper Nibulu 10, atenção ao paciente, Serra Bravo West, Costa Fome Rosa. Colada 10, curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após Motiva. Aciona transponder 5435, controle em 20, decimal 8. Correto, aciona 6303, portão 62, chama o trânsito, feedback, aciona 6. Azul 927, vamos na Femtax. Gol 2179, decolou 32, chama o controle Salvador no 20, 08. 208, uma boa noite, 2179. A última aeronave que modulou para o controle foi impossível copiá-lo. Gol 1888, essa identificação via chegada a bom, se mantendo 060. Ajuste a última, 0194. Controle, boa noite, gol 2179. Controle? É o gol 2179. Gol 2179, prossiga para controle. Ok, só um minutinho. Pronto, só um minuto. Deixa eu botar o transponder que eu esqueci. Pronto, gol 2179 decolou na Aeroleta da Mótiva. Gol 2179. Só fica conforme a autorização da Torre Salvador? Corre. para contato radar na decolagem. Mantendo de voo 360, passando 3.000 pés. Isso mesmo, 360, subindo, passando 3.000 agora. Assim, está autorizado válida. Voando lento, então, agradecido. Posso ficar até o quilo? Controle. Autorizaria a Motiva para o Gol 21 no 79? O 21 no 79 mantém a prova de lei de aguardo. Aguardando. Azul 9271, ali mantém Capitão no zero. Ali mantém Capitão no zero, azul 9271. Azul 9271. Reautorizado, alinhar e decolar, piscina zero, vento 180 graus, 08 lá. Autorizado, alinhar e decolar, piscina zero, azul 9271. Bono 246, desce, mantenha 4.000 pés, justo o altímetro no 014, após ter do serviço 366 para final do procedimento em nave, pista no zero, informe estabilizado. Bronco 084, Scott Identification, Mare Arrival, descendente tipo at level 050, cimento 01014. Bruno 246 reduza para 1809, o tráfego precede, está agora passando o serviço 366, 8 milhas, final de speed 170 nós. Comando 271, decolou 38, encontro de Salvador 90, décima 8. 30, décima 8, boa noite, azul 9271. Salvador, boa noite, azul 9271. Firma no azul 9271? Afirmativo, azul 9271, boa noite. Azul 9271, contato radar na decolagem, submantendo nível de voo 360 via saída da EL. 360 autorizado via saída da EL, azul 9271. Azul 2707, com o passo final do procedimento aí em nave, chama agora a torre, 118.95. Azul 2707, uma milha do 372. Azul 2707, tráfego avistado, autorizado com o Cisco 90, 21 graus, 109. Cisco 110, azul 2707. Serra Bravo com o meu Foxtrot. Nível de voo 350 aprovado, via Zulu 17. É cola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Passo 980, no portão 1, chame pronto, puxa back, seu nome. Oscar Hotel Kilo, desse mantenha 2500 pés, ajuste o Cimatrono 014, autorizado o Valsa Ravito 366, passando o procedimento aí na aula. Oscar Hotel Kilo, após a posição ITAP, foi a posição TASA para interceptar procedimento VOR da MF pista no zero. Afirma, tem condição de voar direto para o Oscar Hotel Kilo? Cat voe, Sanduna, corre, voe TASA, caso tenha condição de voe TASA para interceptar o VOR da MF pista no zero, descendo até 2.000 pés de ajuste de altímetro no zero no 4. Confirma a velocidade de cada. Tem condição de manter essa velocidade até 5 milhas para a posição, casa? 1-2-1-4-2-6 está estabilizado. 1-2-4-6, completo final, chame torre, 1-1-8-9-5. 2-1-8-5, gol. Drop 084, use speed to 220 knots, number 54 lane. Voo 2179, chama agora o centro de Recife, na frequência 12835, ao término 251. Boa, graças. Afirmo, 2000 pés, autorizado. 1888, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 240, limite é o QD Mike 1-0-0 do NDB. Azul 2707, chama o colo Salvador em 121, decimal 9, a liberar a direita. Torre Gu, 1246. Estabilizado, a sua escuta. Gol, 1246, aguarde autorização de pouso, ajuste ao altímetro 1-0-4. Boa dose. Para ingresso. 246, autorizado por Pistuna 0, vento 120 graus, 10 máximo. Ele pousou. Desce, mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no 4. Azul 9271, mantém a saída da El.